nada satisfaz. nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero, nada se compara. Tu és meu tudo.